cupids. Bebe uma dose e fica louca. Não se controle, tira minha roupa. Não se controle, tira minha roupa. Vou mostrar pra ela o submundo. Tipo a dama e o vagabundo. Vou mostrar pra ela o submundo. Tipo a dama e o vagabundo. Cinderela brisa no maloca. Torrando um beijo e manda minha cota. Cinderela brisa no maloca. Seu corpo atraente me faz delirar. Fica mais um pouco até o dia. Seu corpo atraente me faz delirar. Fica mais um pouco até o dia. Vamos fugir daqui sem hora pra voltar. Acelerando que é um absurdo. Os bico pula alto e fica puto. Quando vê nós atracando no vulco. Quando vê nós atracando no vulco. Tô contando money porque o money me faz sim. Eu sou maloqueiro, só eu sei o que fazer. Vida de bandido, várias fitas enfrentei. Tô contando money porque o money me faz sim. Eu sou maloqueiro, só eu sei o que passei. Vida de bandido, várias fitas enfrentei. E quem fala muito da bandia. Cuida da sua vida.